Esta canção é mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor, romântica, sem procurar a justa forma do que me vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, te amo eternamente. Te amo. Se me faltares, nem por isso eu morro. Se é pra morrer, quero morrer contigo. Minha solidão se sente acompanhada. Por isso, às vezes, sei que necessito teu colo, teu colo eternamente, teu colo. Quando te vi, eu certo de que me sentiria descoberto. A minha pele vai despindo aos poucos. Me abris o peito quando me acumulou.